Assim diz o Senhor, vem o vento forte, destrói Babilônia e a maldade e a sorte. Os que se levantam em seus próprios caminhos sofrerão o juízo entre os seus espinhos. Cai, Babilônia, não há mais perdão. A ira do Senhor ecoa em Sião. Liberta tua alma, foge dessa dor. O tempo da vingança é do nosso Senhor. Copo de ouro embriagou as nações, mas o seu juízo é para as multidões. Os valentes caíram em meio à aflição. O clamor se ouve da grande destruição. Cai, Babilônia, não há mais perdão. A ira do Senhor ecoa em Sião. Liberta tua alma, foge dessa dor. O tempo da vingança é do nosso Senhor. Desperta, ó terra, ouve a voz do Criador. Ele traz justiça, é o Deus do amor. Os céus e a terra jubilarão em um só clamor. Sobre Babilônia, o Senhor é o nosso defensor. Cai, Babilônia, não há mais perdão. A ira do Senhor ecoa em Sião. Liberta tua alma, foge dessa dor. O tempo da vingança é do nosso Senhor. Babilônia, cai a opressão. O povo é liberto em nossa canção. Vinde, proclamemos a obra do Senhor. Em Sião resplandece o nosso Redentor.